eu te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Você tem fé e alegria? Vem com a maravilha! He is exalted, the King is exalted on high. And I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is Lord, forever His truth shall. Heaven and earth rejoice in His holy. You know. Rádio Maravilha FM, a rádio pra juntar toda a família. Compartilhe coisas que não irão edificar. Veja, sua vitória é maior que toda a frustração. Ana, quantas pessoas gostariam de cantar sua canção? Ande, vá para o templo outra vez agradecer. Veja, o teu milagre é tão bonito e não para de crescer. Inteiro que o deserto não podia florescer. E fale que na verdade esse era o caminho pra vencer. Ana, o que seria história sem penina? A sua oração seria: chega, desisto, cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh, Ana, você pediu e nada aconteceu. Até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço. Eu faço voto ao Senhor. Samuel, você o entregou e Deus te abençoou. Você não mais pediu, apenas o adorou. A luta e o deserto foi Deus quem enviou pra você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Maravilha no trabalho, maravilha no trânsito, maravilha em todo lugar. Vem pra Rádio Maravilha. ZYW 237, Rádio Maravilha FM, operando em 96.9, Rio de Janeiro. Mais um ano vivido, vamos comemorar. Esse é o sentido para compartilhar. Todos juntos cantando essa linda canção, demonstrando a força da nossa união. Maravilha vem pra festa com uma grande missão, trazendo paz e alegria para o seu coração. Fique ligado, sintonize para a música ouvir e agradeça a Deus por existir. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Vamos comemorar, vamos todos cantar. Boas festas, um feliz ano novo. A canção tá tocando e a você desejando. Versículo da Hora, com Dani Cunha. A paz, Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. E as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. Maravilha em casa, maravilha no trabalho, maravilha no trânsito, maravilha em todo lugar. Vem pra Rádio Maravilha. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. A maravilha. maravilha que faltava no seu dia está aqui em 96.9 FM. Bendito é o teu nome. Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome. Sintonize a Maravilha FM. Sintonize o som do céu. Quando você ver uma sarça inocente queimar, por não suportar o poder da presença de Deus, não pense que será ceifada, pois seu Criador não irá permitir. Mesmo ardendo em chamas, a sarça não vai se consumir. Quando você ver o holocausto da fé de Abraão, e nela deitado um servo esperando seu fim, o servo não será ceifado, pois seu Criador não irá consentir. Onde está a presença de Deus? Só a vida consegue existir. Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce, porque a vida, ouvindo a voz do Criador, lhe obedece. Ninguém pode sondar os caminhos de Deus, é mistério o que vai fazer. Mas no fim da história, um milagre vai acontecer. Quando você ver o holocausto da fé de Abraão, e nela deitado um servo esperando seu fim, o servo não será ceifado, pois seu Criador não irá consentir. Onde está a presença de Deus? Só a vida consegue existir. Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce, porque a vida, ouvindo a voz do Criador, lhe obedece. Ninguém pode sondar os caminhos de Deus, é mistério o que vai fazer. Mas no fim da história, um milagre vai acontecer. Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce, porque a vida é, ouvindo a voz do Criador, lhe obedece. Ninguém pode sondar os caminhos de Deus, é mistério o que vai fazer. Mas no fim da história, um milagre vai acontecer. Maravilha FM, inspirando sua vida com fé e alegria. Tua vontade e obedecer a Rádio Maravilha FM, a rádio pra juntar toda a família. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira liberdade.